Thank you. adicionar, cortar, ficou no V2. Voo 1192, autorizado táxi Índio, ponte operador no 0 torre, 1-8, decimal 612, que legal no 0-9, confirmando 1-2-3 a bordo. Sol, Lagoa 9331. Boa, 9331. No... Tá pronto, Cap? Pronto. Autorizado. Guarulhos, via Pesoluno 0. Nível de voo 360, saída da L, transição ótima, com curva direita após decolagem. Transponda 5176. Autorizado 360, Guarulhos, via Pesoluno 10. Da L, monte via saída, acionado 5176. Voo 9331. 9331, reporta no puxo. Semana. Voo 1192, autorizado a linha de colapso do no zero, é 130 graus 07 nós, o ajuste do altímetro no zero 19. Uno 92, decolado ao 04, controle no 208. Controle Salvador, bom dia, gol 1192, passa 1.200 pés, a sua escuta. 92, bom dia, contato radar, saída PUCA, nível 370. Coloca 370-1192. 1192, chama Recife, 1269. Confirme a frequência, pai voo 1192, informado. 126.85. 2085, 1192, obrigado, bom dia. Vitor Bravo November, bom dia. Vitor Bravo November, sou descrito a 3, tá, rebote do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição número 4. Autorizado nesse rebote, reporta para ingresso Pátio 1, Vitor Bravo November. Reportará. Salvador, muito bom dia. Esse é o Gol 1973. Sola, Gol 1331, estacionamento no 07. Gol 9331, autorizado por exportar. Jonathan. O 1173, pronto, cópia. 1173, pronto. O 1173, autorizado Guarulhos, via 210, nível de 1360, saída da L, transição ótima, com curva direita após decolagem. Transponda 5003, corrigindo. Transponda 5403. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, via Amplitulo 110, saída da EL, transição ótima, decola da 110 com a primeira curva à direita, transponda 5403. Controle seria 120.8? Afirma, reporta posto 1173. Reporta, certo. Sola, Gol 9331, está pronto para o time. JB de 181, 4 horas de autonomia, operando Galeão. Copiado 181, a bordo. Autorizado táxi via Índia, ponte operador no 0, torre 198, espalho 9. Corrigindo, 198, espalho 612, que legal no 099. Queira 19 no ajuste, autorizado táxi, ponto espera da 190, 186, 933. Ouvidor Bravo 9, mantém-se na 7 para 3, 7 passagem à aeronave, vai iniciar táxi através 07, e após autorizado o reporte ao 04, reporta no termo. Reporta lá, senhor, Ouvidor Bravo 9. 9331, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento é 120 graus, 10 nós, o ajuste do altímetro 10, 19. Para pushback e acionamento. Autorizado push portáteis com o Nuno C3. Câmara Gol no C3. Motor Gol 9331. É 9331, contato radar, cruzado direto Leda, subindo para o 360. Leda 360, 9331. Vitor Bravo Golf. Tem uma opção? Salvador, Gol Vitor, Bravo November, informaram certo, reporte, bom dia, obrigado. Bom dia. 193, possibilidade de uma flor de ótimo para eventual formação em Leda? Autorizado Motivo 9931, correção 9331. Autorizado Motivo, grato, 9331. O 4217, bom dia, aguarde a cópia para Campinas, o ajuste da 3109. 1173, autorizado alinhar em decolapso tuno zero, vento 120 graus 09, ajuste da altitude tuno zero, tuno 9. 42110, pronto para cópia. No 73, decolado 33, controle no 208. Informação Delta. 3196, acelera a investigação. Autorizado de Aracleda, descendo para 2000 pés sem expressões ou ajuste no 09. Pode confirmar, boa, descendo para 2000 pés sem expressões ou ajuste no 09. Autorizado Duna. Ah, sim, direto do 1909, descendo 2306, descendo 2306, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 173, saída da Elna, se escuta. 173, contato radar na decolagem, saída da Elna, subiu, mantenha 360, direto Leda. 360, direto Leda, 1173. Nível 340, saída da Elna, Leda, Motiva. Curva direita após a decolagem, transponder 5410. Pode informar a sequência do controle. Controle 120, décima 8. Acima de 345. E a rota do plano, curva para o 10 de lado, 36, rota do plano. Da EL, essa aí. Curva direita após, 54, passo para responder, 208, é, a frequência do ponto. Está na onde, vai chamar para a frequência. Está na frequência. Salvador, eu tenho 3520, bom dia. Informação Delta, Aracaju, para as cópias. Eu tenho 3520, autorizado Salvador, Aracaju. E a volta do plano de voo, nível 230, saída PUCA, transição Aracaju, curva à esquerda após a decolagem, controle 1208, transponder 5412. Autorizado Aracaju 230, PUCA, Aracaju, voo 6677. Curva à esquerda após 208, controle, está na 5412, está 3520. Está correto, chama em ponto. Chama. Controle, o gol 173, autorizaria para o de Mótima para levar informações? 173, falando com Recife, em 125 decimal 1. 251, obrigado. para posicionamento da 35-3006. 3520 autorizado, chame de ataque. Chama ataque. para o táxi, tá 3520, 134 a bordo, 2 horas e 15, alterna Recife. Táxi autorizado, Índia Alfa do ponto de espera, no ponto de espera 11895, ajuste 1019. 1895, ponto de espera, Índia Alfa, 3520, 19. Torre Salvador, até 3520, boa noite, bom dia, pode estar no zero pronto. Até 3520, autorizado alinhar e manter pistão na zero, confirmando alinhar e decorar pistão na zero, o voto é 130 graus 089 e o ajuste do atinto na zero na margem. Ali decola no zero, 3520. Decolado aos 4.000, controle no 208. 208, bom dia. Salvador, tá 3520. Zero, contato radar, pela PUCA nível 230. PUCA 230. 18 no meio, autorizado LS, X-Ray, pistão zero, reporta quando no localizador. Se a gente for mais, estava 32 na meta, tá? 38 na meta, tá? Avisar no locador, tem um campo à vista, então tá 3296. Torre 18.95, com controle. Pode confirmar 18.95, 3296?